Olá, caríssimos ouvintes, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos à última emissão do programa Lusitana Paixão. É verdade, hoje é o último programa, é a última emissão deste Lusitana Paixão, que é programa de raiz, ou era até aqui programa de raiz da Antena Web. Eu digo de raiz no sentido de que foi o primeiro, ou melhor, foi dos primeiros programas a iniciar-se, numa altura em que não sei quantas horas teria a nossa programação, mas teria talvez umas 15, 20 horas, não mais do que isso. E hoje prepara-se para ter 97 horas e 45 minutos. Como tudo na vida há coisas que acabam, e bom será então a vez do Lusitana na Paixão. Já sabe o ouvinte que é um prazer imenso fazer estes programas. Este em específico, eu adoro música portuguesa, mas bom, é mesmo o fim da arte deste programa. Vou ter saudades do Lusitana na Paixão, vou ter realmente saudades, vai ser um programa que, enfim, até posso dizer que sinceramente para mim foi um programa que me marcou bastante. Não foi o primeiro programa que eu fiz, mas foi dos primeiros, para ser mais concreto, foi o segundo programa que fiz, que mandei para o ar, então, corria o dia 8 de janeiro de 2010. Era o nosso... Era o nosso quinto dia de rádio e estava então aí para a hora do Lusitana Paixão. Um programa que na altura, confesso, tinha alguma dificuldade em fazer. Com o correr do tempo isto foi-se tornando mais fácil, foi-se tornando bastante fácil até, e hoje, mais do que fácil, é uma oportunidade para divulgar a música portuguesa. Oportunidade que entretanto hoje finda, mas não vamos ficar por aqui quanto à música portuguesa. Isto porque o canto português mantém-se com uma hora de emissão e o Alma Lusa passará de 2 para 3 horas de emissão. Portanto, já sabe, a partir da próxima semana, não, amanhã ainda das 4 às 6, mas a partir da próxima semana o Alma Lusa passará aí para o ar às 15 horas, ou seja, sempre a partir das 3 da tarde. E bom, iniciamos esta emissão com Fuga para o Espaço, do Quarteto 1111, de onde fazia parte José Cid. A gravação é do ano de 1978. Vamos, entretanto, agora mudar um bocadinho de ritmo, porque é preciso ganhar energia. Eu não quero entrar aqui em muitos saudosismos, até porque, enfim, já bastou o início do programa, não é? Então vamos assim, vamos mudar de ritmo, vamos entrar com força máxima nesta última emissão do Lusitana Paixão e vamos chegar primeiro com os Panteras e Lá Vai a Carroça. Depois vamos ficar com Quadras ao Gosto Popular, do conjunto Maio Moço, e depois eu tenho uma surpresa para si. É daqueles temas que, enfim, que quem ouviu, quem passou por esse tempo, não esquece. Eu passei por esse tempo, curiosamente, foi talvez há uns 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás. Só lhe digo como é que se chama o artista: Toy. O resto você vai ouvir quando chegar à altura. Mas são então estes três os intérpretes que abrem esta emissão: os Panteras, depois conjunto Maio Moço e, por fim, Toy. Vamos lá matar saudades desta musiquinha que fez muito, muito, muito, muito sucesso. Fique bem, fique com a sua Rádio Antena Web. Até já! Sem graxa no eixo, com couve e cebola de rabo de peixe. Lá vai a carroça, alguém que a mande, com trento e peneiras da Ribeira Grande. Lá vai a carroça, rolando na estrada. Lá vai a carroça, toda escangalhada, toda escangalhada, lá vai devagar. Lá vai a carroça e o burro azulado. Lá de noite para o sul, lá de este para o oeste, chego ao fim da ilha, para no nordeste. E sai do nordeste logo de manhã, para trazer o milho lá da povoação. Lá vai a carroça na estrada a rolar. Lá vai a carroça sem nunca parar. Sem nunca parar, vai bem ligeirinho. Ai, que pena tenho do pobre burrinho. Thank you. e em festas noturnas traz toda a beleza que existe nas furnas. Lá vem a carroça e o burro de cor branca, carregado de louça lá de Vila Franca. Lá vai a carroça sem nunca parar. Lá vai a carroça e o burro a zurrar. O burro a zurrar com a fome que sente, a dor do chicote faz andar para a frente. E de Vila Franca traz a louça boa, o pobre boito morre na lagoa. Diz o carroceiro, à sorte malvada, foi enterrar o burro em Ponta Delgada. E fez o enterro ao pobre animal, pertinho da casa do Mota Amaral. O homem tão triste, sem força e coragem, vendeu a carroça, acaba a viagem. Antena Web, sintoniza-te. Trazes os sapatos pretos, cinzentos de tanto pó. Feliz é quem tiver netos, de quem tu sejas avó. Dei-te um beijo ao pé da boca, por a boca se esquivar. A ideia talvez foi louca, a ideia talvez foi louca, o mal foi não acertar. Tu és Maria da Graça, mas a que graça que vem ser? Ser essa graça a desgraça de quem a graça não tem. Na praia de Monte Gordo, meu amor, te conheci. Por ter estado em Monte Gordo, por ter estado em Monte Gordo, é que assim emagreci. Ao peito e tens um ataque teu. Antes tivesses o jeito de amar alguém que sou eu. Procuro olhar para ti, não julgues que é por gostar. Eu gosto muito do sol, eu gosto muito do sol, e nem eu posso ficar. Mas quero ver-te sorrir. Tenho um segredo comigo que me faz tanto cismar. É se quero estar contigo, é se quero estar contigo, ou quero contigo estar. Maria da Piedade, pois te chamaram assim. Sei lá, Maria à vontade, sei lá, Maria à vontade, mas tem piedade de mim. Manjerico, manjerico, manjerico que te dei. A tristeza com que fico, a tristeza com que fico, ainda amanhã terei. Dona Rosa, de que roseira que tem, que não tem senão espinhos, que não tem senão espinhos, para quem? escolhe outro, por favor. Se quer dançar e não tens par, chama o António, chama o António. Se quer sair para curtir, chama o António, chama o António. Se queres mudar para melhorar, chama o António, chama o António. Se queres dançar e não tens par, chama o António, chama o António. Se queres sair para curtir, chama o António, chama o António. Se queres mudar para melhorar, chama o António, chama o António. Se queres ter maior prazer, chama o António, chama o António. Se queres dançar e não tens par, chama o António, chama o António. Se queres sair para curtir, chama o António, chama o António. Se queres mudar para melhorar, chama o António, chama o António. Se queres ter maior prazer, chama o António, chama o António. Se queres dançar e não tens par, chama o António, chama o António. Que saudades deste tema, não é? O disco até saltou na palavra trabalhar. Pois é, já não trabalhava há muito tempo. Enfim, bom, vamos continuar esta emissão. Vamos agora continuar com estas músicas populares. Vamos ficar com o novo trabalho do Kim Barreiro, chama-se Deixai-me Chutar. Vamos depois ficar com o Martelo do Nelo, do Zé Rijo, e ainda a música do Zé Praia, A Velha Carrinha. São estes os três próximos temas que o vão acompanhar nesta emissão do Lusitana Paixão, a emissão última para o dia 30 de abril de 2010. Foram quatro mozinhos de Alma Lusa, de Lusitana Paixão, estou para chamar Alma Lusa. Foram quatro mozinhos de Lusitana Paixão, coisa pouca, mas muito boa! Mulheres, vai entrar, preparai-vos para gritar.

não pega, tem-lhe dar um empurrão. Vai para ali aos solucinhos, quase arranca o alcatrão. Depois para me impressionar, sabem lá do que é capaz. Até já chegou a dar 180 de marcha atrás. Solucinhos, quase arranca o alcatrão. Depois para me impressionar, sabem lá do que é capaz. Até já chegou a dar 180 de marcha atrás. Eita carrinha do, eita carrinha do, desse carrinha do. Ora, ora, e continuamos nesta emissão, sempre com boa disposição, com muita energia. Vamos então ficar com mais dois temas que nos vão acompanhar até ao primeiro intervalo aqui no Lusitana Paixão. Agora saiu direitinho e à primeira. Vamos então ficar com a música de Nel Monteiro, Vamos à Praia. Vamos depois ficar com esta música, é uma música muito gira. Eu estou aqui na versão que está, é a versão original. E é uma música, sinceramente, uma música fantástica. Vamos depois cantar o Tiroleiros com José Figueiras. E é então desta maneira que vamos para o primeiro intervalo na última emissão do Lusitana Paixão, o seu programa de música portuguesa aqui na Rádio Antena Web, que hoje conhece então o seu fim. De facto, emissões foram poucas, meses também, mas de todas formas o mais importante é o que está para vir. E enfim, perdem-se 2 horas, ganham-se, ou neste caso perdem-se 4 horas e meia ou 5 horas e meia, se quisermos, com o final do Lusitana Paixão, do Outra Margem, do Favorites e do Stereo Press. Mas ganham-se ao mesmo tempo, ou melhor, digamos assim, ganham-se 46 horas e 45 minutos de novos programas. É verdade. Portanto, há muita coisa nova agora para descobrir, já a partir de segunda-feira. Aliás, já tenho até acesso à grelha de programas, portanto já vai ter aí uma nova... Já tenho assim uma visão, digamos assim, daquilo que entretanto há de novo, não é? Mas bem, sem mais delongas, vamos então para a música Nel Monteiro, Vamos à Praia, e depois a música de... Ai ai, José Figueiras, estava difícil. José Figueiras com o Cantar o Tirolês. Até já! Fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando à noitinha nada apareceu. Banhar-nos à praia, fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando à noitinha nada apareceu. Pois tenho vergonhado, saímos dali, eu em tronco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não, viemos a pé, fizemos serão. Muito envergonhado, saímos dali, eu em tronco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não, viemos a pé, fizemos serão. Uma coitadinha muito aflita, gritava: ai, como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os merminhos quase de fora. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os merminhos quase de fora. Tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu.

A partir de maio, a Antena Web vai ser ainda mais a sua sintonia. Aguarde. Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos, estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. Sonoplastia. Organização e realização de eventos. Alugar de som e luz. Promoção de artistas e bandas. Decorações e sonorização de espaços. Alugar de palcos e ornamentações. Serviços de DJ. Ecrãs gigantes. Karaoke. Orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069. 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Juliana e estou agora mesmo a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Esta semana em História da Cruz. Acreditas por acaso que esse Nazareno que eles veneram, que foi morto e crucificado há tantos anos, continua a existir? A tua insistência intriga. Responde! Acreditas na ressurreição desse homem? História da Cruz. Às sextas-feiras, em Tempo de Teatro, na Antena Web, às 22 horas. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. E estou de volta nesta emissão. Vamos agora ficar com mais três musiquinhas, nesta que é a última emissão do programa Lusitana Paixão. Vamos ficar com Amigo, Vem Cá Mais Vezes, dos Broa de Mel. Depois ali uma mistura de artistas fantástica que nos diz férias, são férias. E já que falamos em férias, eu vou trazer à antena uma música que nos chegou na passada terça-feira e que eu terei muito gosto em lhe apresentar. A canção é da pequena Débora. Ela interpreta o tema Vivam as Férias. É uma música que nós gostaríamos de ter a oportunidade de fazer dela para os mais pequeninos o sucesso de verão. Vamos apostar forte nesta música, nesta voz contagiante, nesta música contagiante, nesta batida contagiante, é tudo contagiante. É uma música fantástica e que eu lhe vou apresentar. Isto é mesmo um jeito de apresentação, até porque, enfim, vai um bocadinho fora de tempo, ainda não chegamos às férias, já estivemos mais longe, também é verdade. E para os mais pequenos já faltou realmente mais tempo, mas elas vão chegar e nessa altura nós vamos ouvir novamente a Débora dizer venham as férias. Mas para já vamos abrir mesmo as portas a essa novidade que nos chegou na passada terça-feira e vamos então ouvir. Vamos então ficar primeiro com os Broa de Mel e Amigo Vem Cá Mais Vezes, depois Férias São Férias e por fim Vivam as Férias, na voz da pequena Débora. É verdadeiramente encantadora. Vamos ouvir, eu volto daqui a alguns instantes. Até já. Corações mais alegria. No mundo não há gente como esta. Ganhamos em trabalho e simpatia. Não

Deixa lá, oh meu amigo, melhores dias hão de vir. Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Aqui na Antena Web, Então, com este tema, este Vivam as Férias, um tema fantástico e que esperemos que no verão, já que falamos de férias, que se torne então um sucesso. Já estivemos mais longe, quer do sucesso, quer do verão. Portanto, tudo está em caminho para... tudo está a encaminhar-se para que, de facto, esse sucesso se concretize. E espero que sim. Obrigado por nos terem feito chegar, então, esta música. Esta e mais outra desta pequena artista da Débora. Vamos agora mudar um pouco de estilo, quer dizer, a batida mais ou menos a mesma, agora, mas a cantiga agora é outra. Ora bem, nestas emissões do Lusitana Paixão, eu sempre me fui referindo a um tipo de ouvintes em especial, em particular. Estou-me a referir aos nossos queridíssimos, amicíssimos ouvintes imigrantes. Eles que, enfim, entretanto, vão participar aqui na Antena Web, e eu agradeço imenso pelas cartas, pelos e-mails, aliás, que nos vão chegando, pelos e-mails, pelos comentários que às vezes vão sendo deixados na nossa página, e quero então deixar uma saudação muito grande para todos os nossos ouvintes imigrantes. Nesta emissão, agora vamos ficar com o símbolo maior, talvez, de Portugal lá fora. Estou a referir a Luís Filipe Reis. Vamos ficar com um medleyzinho de músicas suas. Vai desde da cantiga ao imigrante, à mulher alentejana. Vai, portanto, um bocadinho para tudo. Há música aqui para todos os gostos. Então, este medley que agora vai segui-lo nos próximos 17 minutos, mais coisa, menos coisa. Vamos lá dançar um bocadinho. Depois eu vou ter assim mais uns mixes para si, já que hoje é a última emissão do Luta na Paixão. Vamos acabar com muita festa e com muita música popular. Portanto, venha a música. Vamos agora ficar com Luís Filipe Reis.

ganhamos o pão. Cigana, cigana, cigana linda. escolhe cor, raça ou coisa perdida. Ela não pode ser minha, porque já estava perdida. E nesse tempo passado, nos olhos dela vivi. Mas o pai não consentiu e eu por ela me perdi. Cigana, cigana, cigana, cigana linda. Cigana, cigana, cigana, cigana linda. Ora bem, eu disse-lhe que iríamos ficar com uns mixezinhos e é verdade, vamos agora abanar a perninha, abanar o capacete, que é como quem diz, não é? Vamos dar assim um belinho de um pezinho, aliás, um belo de um pezinho de dança, vai ser uma coisa assim fenomenal. É que hoje, já que é a última emissão do Lusitana Paixão, eu poderia optar por estar aqui com mais alguns saudosismos, com algumas. Com alguma pena, porque de facto é verdade, tenho pena, tenho. Lamento imenso que tenha de ser assim, mas sei que o é para o bem da própria Rádio Antena Web. Não é que haja mal nenhum em haver um Lusitana Paixão, mas para que pudéssemos o incluir um rádio à tarde de segunda a sexta, teve mesmo de ser. Mas bom, vai continuar a ouvir-me aqui na mesma hora, entre as 2 e as 4, só que já venho desde segunda até sexta-feira a fazer-lhe companhia no Rádio à Tarde. Mas isso então já é outra história. Para já são mesmo as últimas do Lusitana Paixão. E vamos então ficar com 2 mixezinhos, depois eu vou voltar para as despedidas. É verdade, porque são mais ou menos 17 minutinhos cada um. E portanto, bom, e estes 2 mixes têm uma particularidade. Eles englobam o melhor daquela música portuguesa que já conhece, não é da nova, de facto não. Não é dos novos temas. Não engloba, por exemplo, a Cabritinha do Quim Barreiros, não, é verdade. Mas estes mixes são já dos anos 90, 1998, ou 1999. Então vamos incluir estes 2 mixinhos aqui na nossa programação. E pelo seguinte, muitos de vós certamente já estarão meio esquecidos dessas musiquinhas que antigamente se ouviam e que eram a cantiga popular portuguesa. Pois bem, vamos então reavivar-vos um pouco a memória, vamos refrescar a memória então com estes temas. Vamos aqui incluir temas como o Chupa Teresa, o Não Vou Desligar de José Reza. Ai, isto está complicado hoje. José Reza. Eu ia dizer José Régio e depois lá com a história do. Ficou José Reza, uma coisa qualquer. Nem sei bem o que é. Mas pronto, enfim. Ficamos então com José. Aliás. A música, Não Vou Desligar, é do José Reza, mas aqui a interpretação é outra. Vamos ter aqui, entanto, uma voz conhecida nestes dois mixes. Vamos ter, aliás, duas vozes conhecidas, mas uma é até bastante interventiva. Estou-me a referir a António Rosa. Chiquita também cá entra. Chiquita que interpretará um tema ou dois. António Rosa será de facto mais interventivo, mas palavras para quê? O que interessa agora é ouvirmos então estes dois mixes e depois então vou voltar para as despedidas. Eu quero mais uma vez deixar um grande abraço a si, ouvinte aqui em Portugal, a si, ouvinte que está em Portugal, mesmo não sendo, ou embora não sendo português, e a si, caríssimo ouvinte que é português, mas não está em Portugal. E eu quero deixar a todos um enorme, um gigante abraço e muito obrigado por me ter feito companhia nestas 17 emissões do Lusitana Paixão. Vamos então à música, eu volto daqui a mais ou menos meia horinha. Até já! Descansar 7 dias na semana.

apreciar. E fomos no meu carro, sozinhos namorar. Parámos numa estrada para dar alguns beijinhos. No escurinho da noite quis-lhe fazer carinho. Mas ela não gostou mesmo nada e me disse: está quietinho com a tua mão, não faças isso. Ainda levas uma escalada e eu te digo: não, não me toques aí, que eu não quero. Triqui, triqui, triqui, triqui. Ficou zangada, mas eu não desisti. Sempre que tentava, ai, ai, ai, ela dizia assim: só quero dar beijinhos enquanto não casar. Aqui nos vermelhinhos, ai, ai, ninguém me vai tocar. Jurei amor dela, mas ela não foi nessa. Disse que casava, mas não foi na conversa. Já do carro, depois disse: tu agora ficas aí, que eu não quero. Triqui, triqui, triqui, tri, não me toques. Triqui, triqui, triqui, tri, atrevido. Triqui, triqui, triqui, tri, não me toques aí, ai, não me toques aí. Triqui, triqui, triqui, tri, tá quietinho. Triqui, triqui, triqui, tri, ai, não mexas. Triqui, triqui, triqui, tri, não me toques aí, ai, não me toques aí. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Maria.

caríssimo e estimado ouvinte. É então a altura de finalizarmos esta emissão do Luzes da Paixão, de darmos por encerrado, aliás, darmos por encerradas estas emissões. Quero que saiba que foi um prazer imenso estar consigo e que é com muita saudade que vou dizer o último adeus deste programa, deste Luzes da Paixão. Foram 17 emissões de muita música, de muita energia, e que eu tive um prazer imenso, um prazer indescritível de trazer até si. Foram músicas e momentos bem divertidos. Eu adorei, adorei mesmo estar consigo então nestas emissões do Luz da Paixão, que agora chegam ao fim. Vamos terminar com mais um mix, este bem mais pequeno, são 5 minutinhos. E é um mix bem diferente, porque junta as músicas mais divertidas, vamos dizer assim, as músicas mais conhecidas, mais divertidas, nem só, há aqui algumas bem trágicas, não é? As músicas, como é que ia é dizer, dá-me agora aqui a faltar, pronto, vamos trazer aqui as músicas mais conhecidas, digamos assim, ou um conjunto delas, mas interpretadas de uma maneira bem original. Nunca pelos seus intérpretes, mas bem divertido. Portanto, vamos então encerrar com este mix. É um mix que começa com tanta desgraça, mas isso é tudo para rir. Vai ver que este mix é fantástico. Bom, este mix eu prefiro chamar de medley. Pronto, esta rapsódia. Vamos terminar assim com este termo português. Esta rapsódia. Vamos então finalizar. Eu espero que tenha a continuação de uma ótima tarde. Já a seguir à Teatro de Mistério. Um forte abraço, eu estou de volta amanhã e atenção, porque na próxima segunda-feira começa Rádio à Tarde. Fique bem, fique com a sua rádio, cada vez mais a sua rádio, a Rádio Antena Web. Até sempre. Calma, me entrego.